residente na capital. Depois, Inezita Barroso canta Cisne Branco para José da Conceição, do bairro da Boa Vista, em Igaratá. Vida feliz na roça, quer de noite, quer de dia, do roçado a velha choça, onde tudo é poesia. Caboclo sertanejo repica viola e violão, cantando em lindo surpejo as modinhas do sertão. Caboclo roceiro, viver no sertão, com mulher e filho, suas criação, a roça de mim, o seu alazão. Seu ranchinho novo pra lá do espigão. Disfarçando a mágoa na viola caipira, a moda é bonita que o povo admira. O verso é saudoso, a morena suspira. Vai na pescaria, quando não trabalha, acende seu pito e nada atrapalha. Caboclo é feliz no seu rancho de paia. De prata, amanhã serena. Tudo é poesia, acabou com a morena. Qual cisne branco que em noite de lua vai deslizando num lago azul. O meu navio também flutua nos verdes mares de norte a sul. Linda galera que em noite apagada vai navegando no mar intenso. Nos traz saudades da terra amada, da pátria minha em que tanto penso. Alegria nos traz a volta, a nossa pátria do coração. De justo orgulho nossa alma envolta, temos cumprido nossa missão. Linda galera que em noite apareceu, apagada, vai navegando no mar imenso, nos traz saudades da terra amada, da pátria minha em que tanto penso. Nós ouvimos com Tonico e Tinoco, do Tonico Rancho de Palha, foi o pedido de Durval Pesseia, e ele fez aniversário dia 18 de outubro. Hoje? Opa, fez não, então faz. É, hoje é dia 18 de outubro. Parabéns ao aniversariante Durval Pesseia, hoje completando 79 anos. Beleza, ele é do meu ano, 1929. Nós empatamos, eu sou eu apenas sou um pouco mais velho do que você, porque eu sou de janeiro e você é de outubro. Parabéns, viu, Durval Pesseia. Ele ofereceu para os filhos, não falou os nomes dos filhos, para a mulher, não disse o nome da mulher, e para o pessoal da cultura. Ô, Durval Pesseia. Falar pra sua senhora não puxar sua orelha pra você esquecer o nome dela, porque na próxima vez você manda o nome dela, tá bom? Em nome dos filhos também. Durval Pesseia, parabéns pelo aniversário, viu? Muito obrigado por sua participação aqui no programa Raiz do Brasil. E depois o Tonico e Tinoco, que foi pedido pelo aniversariante Durval, Inesita Barroso cantou de AM do Espírito Santo, Benedito Macedo, Cisne Branco. Foi o pedido de José da Conceição, do bairro da Boa Vista, em Igaratá. E vejamos, ele ofereceu para a mamãe, para a mamãe dele, Verônica Maria da Conceição, para o irmão João de Campos e a todos os parentes e amigos do bairro da Boa Vista, em Igaratá. Para todos os funcionários públicos do posto de saúde de Igaratá, para os meus parentes de Santa Isabel, para os parentes de São José dos Campos, para os parentes de Arujá e para todos os ouvintes do programa da Rádio Cultura Brasil. Maravilha, José da Conceição. Realmente, quando vocês oferecem, principalmente para familiares, coloquem os nomes dos familiares, mamãe, papai, filhos, filhas. Não, é realmente. Eu ofereço para o meu filho, só para o meu pai. Bota o nome, meu pai, fulano de tal, meu filho, tá? E que eles sigam felizes também de estar participando com a gente, tá certo, gente? Muito obrigado. E você pode participar por carta do programa Raízes do Brasil, enviando para Rádio Cultura Brasil, no endereço Rua Semes Brig 378, Água Branca, CEP 050-36-900, e coloque no envelope Programa Raiz do Brasil. Você pode escolher as músicas para serem tocadas de segunda a sábado. Pode fazer oferecimento das músicas pedidas e ainda anunciar datas festivas da família. Agora, o João de Deus Martinez e a Leila enviaram uma carta com pedido musical e com piadas também. Mandaram, acho que... Vejamos. Vamos ver essa piada primeiro. Coitada da sogra. Olha aí. O homem chega ao trabalho todo arranhado, O homem chega no seu trabalho todo arranhado, mordido, terno rasgado, gravata torta, cheio de hematomas no rosto. Ao ver aquela figura grotesca, um colega pergunta: meu rapaz, o que foi que aconteceu? Sofreu algum acidente? Não, não, não, respondeu ele. Acabei de enterrar minha sogra. Mas... e esses ferimentos? É que ela não queria entrar no caixão. Ele queria enterrar só aquela viva, né? Ai, ai. O médico ao paciente. Como se chama? João Coelho. Qual o seu problema? Tosse de cachorro. Sente fome? De leão. Consegue trabalhar? Como um burro. Dorme bem? Como um porco. Então vamos fazer uma coisa. Eu vou encaminhar você para o veterinário. Ei, João de Deus. A Terezinha é óbvio. Olha como ela ri gostoso, meu Deus do céu. Obrigado, viu, João de Deus. Martinez, que pediu com Palmeira e Biá, do Piá e Bolinha, Boneca Cobiçada. Conheci do amor desiludida, fiz tudo e consegui dar vida à tua vida. 2 meses de aventura o nosso amor viveu, 2 meses com ternura beijei os lábios teus. Porém eu já sabia que perto estava o fim, pois tu não consegui viver só para mim. Eu poderei morrer, mas os meus versos não. Minha voz há de ouvir, ferindo o coração. Boneca cobiçada, nas noites de sereno, teu corpo não tem dono. Tem veneno. Se queres que eu sofra, é grande o teu engano. Pois olha nos meus olhos, vê que não estou chorando. Sabia que perto estava o fim, pois tu não conseguias viver só para mim. Eu poderei morrer, mas os meus versos não. Minha voz há de ouvir, ferindo o coração. Boneca cobiçada, das noites de sereno, teu corpo não tem dono, teus lábios têm veneno. Se queres que eu sofra, é grande o teu engano. Pois olha nos meus olhos, vê que não estou chorando. Que não estou chorando. Nós ouvimos com Palmeira e Biá, do Biá e Bolinha, Boneca Cobiçada, que foi o pedido do João de Deus Martinez e a esposa Leila, que fazem parte da Orquestra Violeiros de Mauá. São um casal realmente maravilhoso. E eles ofereceram para o Natal Perlato, lá de Matão, para Agnello Piau Santos, de Jundiaí, para o Geraldo Merlin, lá de Pederneiras, para Francisco Alves de Macedo, de Tapicirica da Serra. Muito obrigado, João de Deus Martinez e a Leila. É o programa Raízes do Brasil, que agora vai seguindo com Pedro Benza da Estrada e Celinho, Velho Peão. Pedido de Ismael Borba Gonçalves, residente em Santo Amaro. Depois, Lady e Laura interpretam Terra Padroeira para Maria Lisboa de Carvalho, residente em Artur Alvim. Levantei um dia cedo, sentei na cama chorando, meu velho tempo de peão, meu

noite nas estradas, na subida e na ladeira. Pra ver a mãe milagrosa, beijar o manto e as rosas, e passar horas gostosas na terra da padroeira. Ai, ai, oi, ai. O grande rio Paraíba foi o berço e foi a luz. Ai, ai, oi, ai. Aonde foi encontrada a Santa Mãe de Jesus. Ai, ai. Ouvimos com Pedro Benzé da Estrada e Celinho, de Sulino e Teddy Vieira, Velho Peão. Foi o pedido de Ismael Borba Gonçalves. Ismael Borba Gonçalves, que reside em Santo Amaro, ofereceu para toda a equipe da Rádio Cultura Brasil. Muito obrigado. Depois, a solicitação de Maria Lisboa de Carvalho, residente em Artur Alvim, com Lady Laura, de Tião do Carro e João Miranda, Terra Padroeira. Ofereceu para os ouvintes, especialmente para João José Machado, lá do centro, e para Jorgão Pescador, que é do bairro dela, Artur Alvim, o Jorge de Paulo, popular Jorgão Pescador. Muito obrigado, viu? Maria Lisboa de Carvalho, residente em Artur Alvim. Agora uma carta do Agnello Piau Santos, residente no bairro da Roseira, em Jundiaí. Vejamos, consta que ele mandou uma piada. Vejamos a piada como é. A piada diz assim: o caipira chegou na estação para viajar, embarcou no trem e o trem partiu. Daí um pouco veio o chefe picando as passagens, chegou no caipira e falou: cadê a passagem? O caipira falou: oh, não tenho passagem não, senhor. Daí o chefe perguntou para ele: para onde você vai? Aí o caipira falou: ah, eu vou para São Paulo. Daí o chefe foi, deu um safanão nas costas dele e falou: passa para o vagão da frente. Daí um pouco mais veio o chefe novamente picando as passagens, chegou no caipira e perguntou: cadê a passagem? Caipira falou: não tenho passagem não. Aí o chefe daí perguntou: para onde você vai? O caipira falou: vou para São Paulo. Daí o chefe foi, deu um outro safanão nas costas dele e falou para ele: passa para o vagão da frente. Daí mais um pouco veio o chefe outra vez picando a passagem, tá, foi perguntando, e o caipira falou: bom, seu chefe, se as costas aguentar, eu vou até São Paulo. Ai, meu Deus do céu. A Adriana Piel Santos pediu com Carreira e Carreirinha, do Carreirinha e Luiz Cigano, Filho da Cigana. No casarão da fazenda morava ali meu avô. Ele sempre me contava uma história que se passou com a filha de um fazendeiro que o povo se admirou. Uma tarde na fazenda uma cigana chegou, deu a sorte da menina e desse jeito falou: garota, não se assuste com a sina que Deus mandou. A cigana foi contando o que na sorte encontrou. Você vai casar um dia, vai ter um choque de dor. Vai ser mãe de um filho cego, mas procure um curador. O fazendeiro nervoso, revoltado, ele ficou. Foi batendo na cigana, de uma janela jogou. Ela morreu no momento, com a queda que levou. Passaram e a menina se casou. Deu à luz de um garotinho, como a cigana falou. Gastaram muito dinheiro, mas nenhum doutor curou. Num lindo cavalo preto, um rapaz ali chegou. Falo pra mãe da criança, acredite por favor. Eu vim curar seu filhinho, que alguém aqui me mandou. Depois do trabalho feito, o garotinho enxergou. Foi tão grande a emoção que a vizinhança chorou. Fazendeiro chorando, pro moço ele perguntou: quem é você, moço estranho? Quem foi que aqui te mandou? O moço lhe respondeu: já vai saber quem eu sou. Em sonho eu vi minha mãe e ela me ordenou pra vir curar o seu neto. Por isso que aqui estou. Eu sou filho da cigana que o senhor mesmo matou. Ouvimos com Carreira e Carreirinho, de Carreirinho e Luiz Cigano, filho da cigana, que foi o pedido do Agnaro Piel Santos, residente no bairro da Roseira, em Jundiaí. Ele ofereceu para Irene Primozic, para Pedro Modesto e todos os ouvintes que acompanham o programa Raiz do Brasil. Muito obrigado, viu, Agnello Piau Santos, residente em Jundiaí. Você pode participar por carta do nosso programa, pode enviar piadas também para o programa de sábado, poemas, curiosidades. Qualquer tipo de curiosidade que a gente puder aproveitar, a gente aproveita nas edições de sábado do programa Raiz do Brasil. O nosso endereço é Rua Senos Brigue 378, Água Branca, CEP 050-36-900. Coloque no envelope, programa Raízes do Brasil. Agora com Luiz Fernando e João Pinheiro, marca do Berrante, a pedido de João José Machado, residente na Rua Aurora. Depois com Mário Zan, quarto centenário para Divino Troque, da Vila Paulina, que fica na Vila Prudente. Conheci o Batistinha no tempo que eu fui peão. Viajamos muito tempo trazendo boi do sertão pra laçar um pantaneiro. Batista era dos bão, também era respeitado. No lombo de um pagão ele tinha por estima um bom cavalo arriado e um berrante rio-grandense com o seu nome gravado. O seu cachorro gavião não saía do seu lado, três vidas bem diferentes com seu destino traçado. A nossa última viagem, até hoje eu estou lembrado. Saímos de Aquidauana pra Barretos destinado. Chegando no Porto 15, um boi ficou arribado pra ir buscar o mestiço. Batistinha foi mandado. A noite foi se passando, ele não aparecia. Meu coração palpitava, qualquer coisa pressentia. No outro dia, bem cedo, logo a notícia corria que o triste uivar de um cachorro lá muito longe se ouvia. Reunia a pionada pra ver se achava o peão. Lá na beira de um banhado, vi o cachorro gavião. Ali terminava o rastro do seu cavalo alazão, e um berrante em cima d'água foi que trouxe a solução. Seu cavalo afundou naquele brejo atolante, levando seu cavaleiro para outro mundo distante. Não encontramos seu corpo, mas a certeza é bastante. Sei que era o Batistinha, pela marca do berrante. Oh, Nós ouvimos com Luiz Fernando e João Pinheiro, do Tere Vieira, Lauripe Pedroso e Aldo Benatti, marca do Berrante, pedido do João José Machado, da Rua Aurora, no centro. Vejamos as dedicatórias que ele fez. Para a família Flávio, Mariângela e Bruno Moreira Campbell, lá de Barra Mansa. Para o casal Miguel e Fernandes e Terezinha Fernandes, do bairro da Moca. Para o pescador de feira Jorge de Paulo, popular Jorjão Pescador. Para o casal João de Deus Martinez e a Leila, que são de Santo André e pertencem à Orquestra Violeiros de Mauá. Ele agradece o caipirão do centro, João José Machado. Aí, como eu paro de vez em quando, eu repito aqui. Eita, Chão Preto, Terra Boa e Barreto. Muito obrigado, viu? João José Machado. Pedido depois do Divino Troque, da Rua Serra da Piedade, na Vila Paulina, Vila Prudente. Mário Zan, dele J.M. Alves, quarto centenário. E o Divino Troque ofereceu para As Galvão, para Lívia Libânio, para Terezinha Campos, para Irene Primozic, especialmente para minha única netinha, Júlia Troque Torres. Ah, que linda, também tem uma netinha, Júlia, viu? Ele vinha no troque. Então, para a Júlia, um beijão. Ela é filha da minha filha Paula Cristina Troque Torres e o meu genro Jorge Torres. Parabéns, então, para a filha Paula, para o maridão da Paula, que é o Jorge Torres, e para a filhinha do casal, Júlia Troque Torres. Certo, né, Edivino? Muito obrigado, um beijão para todos vocês aí da Vila Prudente. É o programa Raiz do Brasil, na Rádio Cultura Brasil. Agora a carta do Paulinho Gama. Ô, beleza, de Ferraz e Vasconcelos. Dessa vez, ele escreveu no computador ou a máquina. Que bom, ele sempre escrevia à mão, mandou a poesia com o título de Está na Memória. É o Paulinho Gama, de Ferraz Vasconcelos, o popular poeta sonhador, o vassoureiro. Pediu uma música e mandou esse poema que ele escreveu, Está na Memória. Nada apaga da memória aquele triste dia, 11 de setembro, dia da agonia. Entre dor e sofrimento, gemidos e tormentos, mamãe do mundo partia. Eu estava do seu lado, nada podia fazer. Para aliviar sua dor, não podia lhe socorrer. Mamãe do coração, saía deste mundão. Vi começar a morrer. Entrei em desespero, até que um médico chegou. Percebeu minha angústia, minha terrível dor. Uma enfermeira com sua companheira do quarto me tirou. Presenciei o início, o começo da partida. Ela deixava este mundo em mim lágrimas contidas. Foi se distanciando, o coração foi parando. Era o fim da sua vida. Parou um coração. Cinco ficaram angustiados. Também sofriam os parentes que estavam do nosso lado. Dois olhos se fecharam. 10 com lágrimas ficaram. Eram dos filhos queridos. No ano 2007, 11 de setembro, está na memória. Muito bem eu me lembro. 18 horas, ela foi embora. Ficamos sofrendo. Faz um ano que ela nos deixou. Não tem mais sofrimento. Tudo acabou. Tinha passagem para o céu e fez viagem e lá repousou. É, ele contou mais ou menos a história do passamento da mãe dele, Paulinho Gama. Ele faz tudo, para tudo ele, qualquer acontecimento, ele faz questão de tornar em versos. Paulinho Gama pediu com Pena Branca e Javantinho, de Juraildes da Cruz, Memória de Carreiro. Quando ouço na chapada o tinir da canga e do carretão, sinto por dentro umas contadas dor no coração. É que esse canto em eras passadas representava uma aliança entre os cascos na poeira da estrada e meus sonhos de criança. O canto da passarada com o carro do Eitava, o azul do céu com a terra naquele instante se encontrava. O orvalho da manhã era cristal na luz do dia, até parecia o amor ardente do Zói de Maria. E tempo que foi, te guardo no coração. E carro de boi, sumiste no estrada. Trabalho duro e cruel, só me restou uma sorte marvada. Foi de canga do coronel, faço parte dessa manada. Na cidade tonta e perdida, me vem na garganta um nó de laçada e no peito uma saudade doída. A cantoria da chapada hoje é buzina de metal. O apoio da boca da noite hoje é sirene de hospital. O orvalho só resta nos olhos, o sol já não faz meio dia. O que ainda me sustenta é fé em Deus e paz na guia. E tempo que foi, te guardo no coração. E carro de boi, sumiste no estradão. Nós ouvimos com a Pena Branca e Chavantinho, de Juraildo da Cruz, Memória de Carreiro, que foi o pedido do poeta lá de Ferraz e Vasconcelos, o popular sonhador, o vassoureiro Paulinho Gama. Muito obrigado. E na carta dele disse: olha, eu escrevo e eu gostaria de gravar para deixar de recordação. Gostaria que o senhor declamasse essa poesia triste, mas real. Trata-se do passamento, eu já falei, né? Oi, Paulinho. De qualquer forma, muito obrigado pela participação. Espero que você tenha gravado, tá? Agora com Iride Irineu, Bica d'Água para Wilson José de Souza, do Jardim Santo Elias. E depois Eli Silva e Zé Carvalho, Nova Caminhada para José Gomes, da Capital.

E um abraço para vocês até daqui a pouco, porque está na hora do nosso cafezinho. Estaremos de volta já já, daqui a pouquinho. Uma hora inteira dedicada aos ritmos do Nordeste. Cenário Nordestino. Todos os domingos, às 7 da manhã. Maracatu, frevo, xote e baião, na Rádio Cultura Brasil. Entrevistas, reportagens e música brasileira. Estúdio Brasil, de segunda a sexta, às 9 da manhã. Samba, choro e companhia. Duas horas com o melhor dos primeiros gêneros musicais do Brasil. Todos os dias, às 8 da noite. Samba, choro e companhia. Aqui, na Rádio Cultura Brasil. Rádio Cultura Brasil. A sintonia da música brasileira. Voltamos a apresentar Raízes do Brasil. Bem, gente, estamos de volta com a segunda hora do programa Raízes do Brasil, aqui na Rádio Cultura Brasil. E hoje nós estamos recebendo nos estúdios da Rádio Cultura Brasil uma dupla maravilhosa. Vai surpreendê-los, tenho certeza. O nome da dupla é Bárbara Viola e Sandra Reis. Bom, Sandra Reis, muito conhecida, já é conhecida do nosso público. Esteve aqui no programa recentemente, ano passado, apresentando um trabalho que desenvolveu juntamente com a Jucimara, a dupla Sandra Reis e Jucimara. Elas gravaram um CD, que até hoje é sucesso, toca muitas músicas do CD até hoje da Jucimara e a Sandra Reis. E de volta, para nossa surpresa, com uma nova parceira. A surpresa não é apenas a parceira, é a idade da parceira e a filiação da parceira, porque é a filha dela, a Bárbara Viola. Isso mesmo. Que beleza, Sandra, bom dia, vem. Bom dia, Moíbo, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura. É um prazer imenso estar aqui novamente com você, porque você a gente ama assim de coração mesmo. Obrigado, eu fiquei muito feliz quando soube que você vinha. Também. Juntamente com a filha. Exatamente. A filhota, nem 14 faz. Anos, Bárbara Viola, bom dia, meu amor. Bom dia a todos da rádio, a todos os ouvintes. Obrigado por receber a gente aqui, recebimento maravilhoso. Nós é que agradecemos a presença. Obrigada de vocês. Obrigada mesmo, de coração. E os ouvintes, tenho certeza, estarão satisfeitos, muito felizes e vão ficar bem ansiosos aguardando o lançamento do CD, sobre o qual a gente vai falar agora, tá bom? Sem dúvida. A dupla Bárbara Viola e Sandra Reis teve início ano passado, 2007. E para nossa surpresa, Bárbara Viola tem apenas 14 anos, mas toca viola desde os 10 anos. Exatamente. Há 4 anos que ela já toca viola. Além de cantar, né, muito bem. E Bárbara, fazer uma pergunta para você primeiro. O que foi que você teve de entusiasmo para iniciar esta trilha no caminho da música sertaneja e com viola? Bom, eu acho que isso é uma pergunta que todos já devem saber, né? É. Pela minha mãe, né? Porque desde pequena minha mãe canta, né? E sempre fazendo shows e eu atrás. E você acompanhando. É. Beleza, então. Bárbara, deixa eu perguntar agora para sua mãe, a Sandra. Vendo a filha seguindo a mesma trilha, qual é o tamanho da emoção? Ah, é uma emoção, assim, tremenda. Eu sempre me lembro do primeiro show que nós fizemos juntas, sabe? Há quanto tempo? Foi em julho do ano passado. Já quando ela formou dupla com você. Exatamente. Foi, assim, sensacional a gente subir no palco, né? E, assim, a segurança que eu senti nela e que eu percebia também que ela sentia em mim, sabe? Beleza. E é muito legal, assim, que no palco a gente fala assim, ô filha, ela falou mãe, então a gente fica, assim, muito à vontade, mãe. E às vezes, acho que até, assim, as pessoas acham que é uma coisa combinada, sabe? Mas é incrível também, às vezes a gente tira foto de nossos shows, a gente tá com o mesmo balanço, porque a gente tem mania de cantar balançando, ah, sabe? Ah. E é um entrosamento maravilhoso, graças a Deus. Aliás, quando o entrosamento vem de casa, é claro que torna-se muito mais fácil o entrosamento de dois intérpretes ou duas Sem intérpretes, dúvida. Não é isso? É verdade. Do que quando não são parentes. É verdade. Principalmente mãe e filha. Mãe e filha. Bom, elas estão divulgando a nova parceria. E nós vamos conhecer um pouco do que estão desenvolvendo. Para abrir a parte musical, uma composição de Batista dos Santos, que tem apresentação da Bárbara da Viola. Bárbara da Viola e Sandra Reis. Viola de mãe para filha. Vamos ouvir. Sou a Bárbara da Viola, foi assim que Deus me fez. Nada no mundo me amola quando eu canto para vocês. Sigo um exemplo que me consola. O seu talento é a minha escola. Sou filha de Sandra Reis. Viola de alma cabocla e do corpo de pinho, encontrei meu peito, aconchego e carinho nas mãos que lhe toca num belo ponteado. Viola que foi projetada no sopro divino, chegou pelo vento das mãos do destino, num berço que preza o seu timbre sagrado. Viola que já cativou o meu dom de menina, parceira fiel, que endossou minha sina, servindo de esteio pra tanta emoção. Viola da arte que brota entre mãe e filha, nos palcos da vida é uma estrela que brilha. Foi Deus que nos deu esta nobre missão. Viola o seu campo dourado sobre o refletor, refletindo as luzes com raro esplendor, transforma em poesia minha inspiração. Viola o acorde dolente que sola em seus traços, faz uma magia subir em meus braços e na tela da mente retrata o sertão. Viola que já cativou o meu dom de menina, parceira fiel que endossou minha sina, servindo de esteio pra tanta emoção. Viola da arte que brota entre mãe e filha, nos palcos da vida é uma estrela que brilha. Foi Deus que nos deu esta nobre missão. A primeira atração musical foi com Bárbara da Viola e Sandra Reis, interpretando Batista dos Santos, Viola de Mãe para Filha, que vai ser incluída no CD que já está sendo preparado e que Exatamente. Nesses meses já estará na praça, Se não é Deus isso? Se Deus quiser. Nesse trabalho estão desenvolvendo, tem algumas regravações, Falem sobre a escolha do repertório, qual o cantor que vocês utilizaram, Sandra. A gente é, assim, muito fã, né, de Belmonte Amaraí. Nossa, quem, saudoso, e quem não é? Né, Belmonte. Então, nós escolhemos exatamente três músicas para estar no nosso CD, né, que são regravações do Belmonte Amaraí. Certo. E escritas pelo Miltinho Rodrigues, né, então é sensacional, né? As músicas... Não, dispensa o comentário. É que eu falo, é assim, coisa. É uma história assim que toca dentro do coração da gente. Perfeito. E uma dessas músicas é Entre Lágrimas, né? Que agora vocês vão cantar ao vivo. Que nós vamos cantar ao vivo. Exatamente, do Miltinho Rodrigues e o Bolinha. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Então a Bárbara da Viola, uma viola lindíssima, e ela mais linda ainda. Obrigada. A Bárbara na viola, a Sandra Reis no violão. Interpretam esta música que vai estar também incluída no CD que brevemente será lançado, do Miltinho Rodrigues e Bolinha, Entre Lágrimas ao vivo, Bárbara da Viola e Sandra Reis. Que tu penses nem um só instante em mim. Deixe que eu viva sofrendo. Gosto de viver assim. Seu amor me enlouquece. Eu não sei se estou sonhando. Isso é coisa que acontece quando a gente está amando. Se um dia eu chorar, ninguém vai saber o porquê. É o meu modo de amar, é o meu jeito de querer. Ninguém vai fazer juízo. Eu não quero que tu penses nem um só instante em mim. Deixe que eu viva sofrendo. Gosto de viver assim. Seu amor me enlouquece. Eu não sei se estou sonhando. Isto é coisa que acontece quando a gente está amando. Se um dia eu chorar, ninguém vai saber porquê. É o meu modo de amar, é o meu jeito de querer. Ninguém vai fazer juízo. Sentindo, tu verás o meu sorriso entre lágrimas caindo. Que beleza! Bárbara Viola, né? Não tem o Dá, não, né? Não. É Bárbara Viola e Sandra Reis. Elas interpretaram do Milton Rodrigues e Bolinha Entre Lágrimas ao vivo. E que estará inserida essa música no CD que elas já estão trabalhando e que já está sendo realizado por Bárbara Viola e Sandra Reis. E nesses 2, 3 meses, no máximo 4 meses, a gente vai ter o grande prazer de ter esse CD já lançado nas lojas de disco para vocês enriquecerem ainda mais a discoteca particular de vocês. Amém. A Bárbara, com 14 anos, já demonstra claramente o seu amor e o seu conhecimento da música raiz. Bárbara Viola e Sandra Reis agora interpretam do Zé Procópio, música que também está inserida no CD, já sendo preparado, Tributo a Carreirinho. Que beleza este menino, que quase nunca chorou. O seu pai agradecer, se for vontade de Deus, quer um filho cantador. E não passou muito tempo, ele ganhou uma violinha. Sua mãe mandou de volta esta violeta vizinha. Bondosa dona Matilde, um exemplo de velhinha, deixa a viola com o menino. Pode ser o seu destino, e pôs corda na violinha. E na hora do recreio, ela era sua cola. Ao receber seu diploma, teve uma festa de arromba, cantou uma moda de viola. Se emocionou, na verdade és um violeiro. Foi a estrela da festa, vai crescer sendo o primeiro. E bem mais tarde em São Paulo, ao lado de Zé Carreiro, viajou o Brasil inteirinho. Explodiu com Ferreirinha do outro lado canoeiro. E poetas de valor, igual Goiás é Fortuna, Gino Franco um professor, pra compor moda de viola, Carreirinho é a glória, é o maior dos cantadores. Tributo a Carreirinho, uma composição do Zé Procópio, que a Bárbara Viola e Sandra Reis interpretaram e que está inserida também no CD. Já tem nome o CD, não? Viola de Mãe para Filha. Ah, Viola de Mãe para Filha. É. Beleza. Aliás, tem uma música também, né? É. A primeira que foi apresentada no programa. Ah, foi. Nós abrimos exatamente o programa com Viola de Mãe para Filha. Exatamente. Do Batista dos Santos. É. Então é o título do CD. Essa música que a gente tinha tocado, tributo a Carreirinho, foi a que vocês apresentaram no Viola Minha Viola. É. Não é isso? Quando teve a homenagem ao Carreirinho. Isso. Naquela ocasião, a Bárbara se apresentou solo, né? E foi uma apresentação lindíssima, inclusive está no DVD do Carreirinho, essa apresentação. Essa apresentação. E falar do Carreirinho é uma coisa que nos dá muita emoção, né, Moíbo? Nossa, um nome que tem que ser louvado sempre. É verdade. Né? E continua vivo, né? Continua firme. Continua vivo. E firme. E cantando amém, ainda. Amém, que Deus conserve amém, assim. Amém, Jesus. É verdade. Parabéns, Carreirinho, um beijo. É, nossa, outro senhora. Nosso também, porque apesar assim da gente não ter muito contato com ele, mas a gente leva ele dentro do nosso coração e em todos os nossos shows a gente canta tributo ao Carreirinho e faz uma homenagem para ele, porque eu acho que ele é digno disso. E ele merece. E agora a gente vai seguindo com a Bárbara Viola e Sandra Reis interpretando do Miltinho Rodrigues Faz Um Ano. Choro noite e dia. Faz um ano que eu padeço de saudade, vida minha. Faz um ano que eu padeço de saudade, vida minha. Palmeira lá na gruta Três Marias, sua sombra, nosso abrigo nos domingos de tardinha. No tronco da palmeira já apagando versos de amor que escrevemos dentro de um acaba, outra noite se aproxima. Um suspiro que anuncia outra lágrima perdida. Faz um ano que eu choro noite e dia. Saudade, vida minha, faz um ano que eu padeço de saudade, vida minha. Música. Nós ouvimos com Bárbara Viola e Sandra Reis, o Miltinho Rodrigues, faz um ano, uma das músicas inseridas no CD que está sendo feito pela dupla maravilhosa Mãe e Filha. Bárbara Viola, filha, Sandra Reis, a mãe. Isso. Ela na viola, a menina, e a mamãe no violão. Exatamente. Beleza. E a previsão, a gente já perguntou, para finalizar esse trabalho, mas uns 2-3 meses. Exatamente. E mais ou menos quantas faixas vocês vão ter? Já está mais ou menos certo? 14. Ah, 14. É. Ah, então vocês estão preparando mais 4. Exatamente. Estão ensaiando mais 4, preparando para nesses 3 meses, se Deus quiser, sair certinho. Mas isso. Moíbo deixa aqui, né? Que nós estamos... Como é que eu posso dizer, mãe? Me ajuda aí. A gente está esperando aí um empresário, né? Um patrocinador que possa estar investindo na dupla. Essa dupla que a gente acha que é uma história muito legal. Dupla de mãe e filha, que é a primeira vez que tem, assim, né? Na moda raiz. E principalmente filha bem, bem, bem novinha, né? Bem novinha, E tocando uma viola sentida. Sem dúvida. Então, isso que é a Bárbara. Então, o telefone... Lá de Botucatu, 38140145. A operadora de Botucatu é 14. 38140145. Havendo alguma empresa, alguma firma que queira patrocinar, exatamente, então, a Bárbara Viola e Sandra Reis, esse é o telefone para contar. Ou também procurar aí quem já estiver na internet, no Orkut, Bárbara Viola e Sandra Reis, que já acha a gente. Maravilha. Quem está fazendo a produção? Vocês próprias, o Reginaldo, quem? É, a gente mesmo. É? É. Vocês e o seu marido, o Reginaldo. Exatamente, é. Maravilha. Estão fazendo a produção, já 10 músicas preparadas, inclusive, quem já quiser antecipar e adquirir o CD com 10 músicas, já pode também ligar que vocês conseguem. E agora elas cantam desta dupla maravilhosa, Poeta e Jacir Amaral. Que dupla sensacional de compositores. E pessoas maravilhosas. E pessoas também maravilhosas. Bárbara Viola na viola, Sandra Reis no violão, filha e mãe cantam Somos Dois em Um. Espaço, mas você me tem e se sente bem com tudo que faço. Esqueço o cansaço quando estou nos braços de quem me adora. Boatos de rua, gente empurra da porta pra fora. Se a inveja mata, sei que mata sim. Eu conheço gente pior que serpente que quer nosso fim. Nosso amor perfeito, somos dois em um. Tudo que Deus faz não tem quem desfaz de jeito nenhum. Mas você me tem e se sente bem com tudo que faço. Exerço cansaço quando estou nos braços de quem me adora. Boatos de rua, gente empurra da porta pra fora. Se a inveja mata, sei que mata sim. Eu conheço gente pior que serpente que quer nosso fim. Nosso amor perfeito, somos dois em um. Tudo que Deus faz não tem quem desfaz de jeito. Mas Maravilha, que bela composição do poeta Jacir Amaral, que Bárbara Viola e Sandra Reis interpretaram Somos Dois em Um, uma das músicas que compõe o CD, que vai ter 14 faixas no total. E é bom saber que tem gente assim como a Bárbara, gente nova, trilhando o caminho. A música de raiz precisa realmente dessa juventude para dar continuidade a um trabalho que vem desde Cornélio Pires, Raul Torres, Florencio, Tião Carreiro... Mas, ô Muíbo, Tonico e Tinoco, até uma coisa que eu tinha até esquecido de falar para minha mãe. É, o pessoal da minha classe, eles pedem para mim aquela primeira música que vocês ouviram, Viola de Mãe para Filha. Ah. E começa, sou a Bárbara da Viola, foi assim que Deus me fez, e assim vai. Ah, né? É, que bacana. Daí o pessoal fica pra mim, escreve lá pra mim decorar, que não sei o quê. Então, a gente tá falando sobre a nova juventude, pra poder dar continuidade à nossa música raiz. Ainda nós podemos citar, além do Cornélio Pires, Raul Torres, Tião Carreiro, Tonico e Tinoco, Carreirinho, As Galvão, As Irmãs Castro e a nossa querida, a deusa Inezita Barroso. Sem dúvida. É, não é verdade? Inclusive, eu queria dizer exatamente isso, que graças a Inezita Barroso, graças a você, Muíbo, né, que a gente consegue mostrar o nosso trabalho, né? Então, isso é realmente sensacional e a gente agradece de coração. E a gente fica muito feliz de ter a oportunidade de apresentar essas coisas boas que vocês criam. Outra pessoa que eu sou muito fã é Lady Laura, Muíbo. Hein? Sou muito fã de Lady Laura. Lady Laura? Isso. É uma bela, belo duo, né, Lady Nossa, Laura? Nossa, são demais. Eu, vixe. Escuta aí, além da mamãe, claro que foi a inspiradora maior, você teve mais alguma inspiração em outras pessoas, outros artistas? Você acabou já de falar de uma delas, que é a Lady Laura, né? O que mais, querida? Também tive o... Fala um pouquinho mais perto, o só. Felipe... Que quando minha mãe tinha a dupla com a Jucimara, ele tocava, né? E, só que ele é caboclão mesmo. Sei. Ele tem, acho que agora, quantos anos, mãe? 21. É, por aí. E ele, na época, ele tinha 18 anos, né? E eu falava assim, Felipe, me ensina. Ele pega a viola e olha eu tocando e faz a igual. E daí eu tocava mesmo. Beleza. Vocês estão ouvindo a Bárbara Viola e a Sandra Reis aqui nos estúdios da Rádio Cultura Brasil, e que estão mostrando um primeiro trabalho em CD da mamãe e da filha. E agora elas cantam do Biá e João Borges a Andorinha. Aonde irás tão apressada, andorinha pelo céu, voando assim, tristonha e tão sozinha, e sem parar vejo que sou igual a pobre. Também vivo sozinho a caminhar, porque perdi em minha vida o meu querido amor, e agora vivo num tormento de dor, sem ter sequer razão, ela me desprezou, partiu com outro e nunca mais voltou num tormento sequer razão, ela me desprezou. Partiu com outro e nunca mais voltou. E nunca mais voltou. Bárbara Viola e Sandra Reis interpretaram do Biá João Borges a Andorinha. E neste gênero, gente, neste gênero são poucas as duplas femininas. Porém, vale ressaltar que as poucas são de extrema qualidade e profissionalismo. Isso nos orgulha bastante, nós que militamos e defendemos a nossa música raiz. Vocês encontram dificuldades para divulgar o trabalho? Ou existe algum preconceito? Na verdade, né, eu sempre comento isso, que dupla feminina encontra realmente, né, mais dificuldade. No principalmente entanto, no gênero, né? Sem dúvida. Porque muita gente às vezes não acredita, fala, não, música raiz, não será? Nossa, o que falam pra gente é, para de música raiz, sabe? Canta música moderna, isso aí não vira nada, sabe? Mas a gente pensa exatamente ao contrário, a gente acredita na música raiz e não só do lado, assim, financeiro, mas pela história da nossa música, né? E a gente faz pela as coisas... Pela tradição da nossa música. Com amor, né? Com exatamente. Carinho. E a Bárbara Viola e Sandra Reis também incluíram neste CD, o primeiro da Mamãe e da Filha, do Felipe Firec. É o violeiro. Que é o violeiro. E da Sandra Reis, Sofá da Sala. Vamos lá. Te beijo, a paixão me queima, fere como brasa. Você diz que não vai voltar pra casa. Nada disso importa, já me acostumei. Porque quantas vezes a noite inteira eu te esperei. Só no outro dia de manhã cedo você chegava. Quando acordada me encontrava, ainda perguntava o que aconteceu. Pode ir embora, pode sair pra onde quiser, porque eu tenho orgulho de ser mulher e não depender de nada que é ser. Se por um acaso se arrepender, o sofá da sala espera você, pois de agora em diante quem manda sou eu. No começo de tudo era tão bonito o nosso amor, parecia infinito. Não demorou muito pra você mudar e para dizer que deixou de me amar. Mas agora eu enxuguei meu pranto. Nós vamos viver cada um pra um canto. Você nunca mais vai me encontrar sentada na cama esperando um homem que só reclama, que nada que faço lhe satisfaz. Pode ir embora, pode sair pra onde quiser, porque eu tenho orgulho de ser mulher e não depender de nada que é ser. Se por um acaso se arrepender, o sofá da sala espera você, pois de agora em diante quem manda sou eu. Nós ouvimos com Bárbara Viola e Sandra Reis, do Felipe Firec e Sandra Reis, Sofá da Sala, uma das 14 músicas compondo este CD, o primeiro da Mãe e Filha, que tem o título de Viola de Mãe, Viola para, de Mãe para Filha. Ô, Sandra, você teve outras parcerias, né? Tive. Teve a Jucimara, foi a última antes da... Da Bárbara. Da Bárbara. E anteriormente? É, eu tive... Em 1984, eu tive uma dupla com a minha irmã, né? Na época eram as Irmãs Cristina. As Irmãs Cristina. E nós lançamos um disco, na época que era vinil, né? Pela gravadora Chororó. Uhum. Mas depois a minha irmã se casou e não deu aí mais certo. Se separaram. Exatamente. Ela parou de cantar. Parou de cantar e eu continuei solo. E largou você na mão. Largou uma mão. Aí você cantou solo durante Cantei um tempo. Solo durante muitos anos. Uhum. É, depois eu também parei de cantar uma época, porque fiquei meio assim desiludida, sabe? Mas a gente que gosta da música não consegue ficar não, fora, né? Abandonar de vez e não pode. Então, a gente pode dar uma paradinha, mas depois exatamente. Tem que continuar. É. Aí eu voltei solo novamente, mas eu acredito muito em dupla. Eu acho que a dupla, ela tem muito mais efeito do que o cantor solo. Principalmente no gênero, né? Exatamente. Perfeito. No gênero, com certeza. É. E aí eu montei dupla com a Márcia Campos, que é uma moça lá de Botucatu. Mas também não deu certo. Mais tarde montei com a Jucimara. E deu uns, fizeram um sucesso é, danado. Graças a Deus. Mas só acabaram gravando um CD só. É, exatamente. É que nem você disse de princípio, né? Que foi, você ficou triste quando a dupla acabou. Eu fiquei realmente que, poxa, a dupla época, apareceu com tanto sucesso. É, um CD lindo. Lindo. Produzido pelo Mário Campanha. É, muito bem interpretado exatamente. Por você, Jucimara. E depois não deu certo. É, e na época também eu fiquei muito triste. Porém, eu creio que Deus sabe todas as coisas, é, né? Não deu certo com a Jucimara, pelo fato porque de ser hoje, lá em Botucatu e ela aqui em São Paulo. Hoje, graças a Deus, eu tô com dupla com a minha filha, onde eu tô muito feliz, né? Uhum. E a Jucimara também tá com a Juliana Andrade, onde estão, assim, seguindo uma carreira muito linda. Bom, a Bárbara Viola, na viola, a Sandra Reis no violão, agora ao vivo, cantando do Valdemar Reis, mais esta composição incluída no CD da Mamãe e da Filhinha, Nosso Show. Vamos lá. Procuro na plateia que me aplaude. Vejo a miragem do teu rosto retratada e a tristeza de mansinho me invade. Sem você, eu juro, sou quase nada. De que me adianta receber tantos aplausos, dar autógrafos, ser por todos abraçados, se tudo isso para mim não vem ao caso? Pois sem você eu me sinto abandonada. Oh, meu querido, eu já cansei da solidão. Eu vou deixar os compromissos pra depois. Estou embarcando no primeiro avião para marcar um grande show só pra nós dois. Plateia que me aplaude, vejo a miragem do teu rosto retratada e a tristeza de mansinho me invade. Sem você, juro, eu sou quase nada. Posso jurar que já sou seu dependente. Eu acredito que nasci só pra te amar. A distância me tornou assim carente e ninguém pode preencher o seu lugar. Oh, meu querido, eu já cansei da solidão. Eu vou deixar os compromissos pra depois. Estou embarcando no primeiro avião para marcar um grande show só pra nós dois. Estou embarcando no primeiro avião para marcar um grande show só pra nós dois. Que linda composição do Valdemar Reis, que Bárbara Viola e Sandra Reis apresentaram aqui no nosso programa, nosso show, e que faz parte desse CD que está sendo preparado. Aliás, os preparativos já estão sendo terminados, né? Com certeza. Logo, logo, em 2-3 meses, o CD lindíssimo, com 14 faixas cantadas por Bárbara Viola e Sandra Reis, já estará na praça, se Deus quiser. E quem sabe até assim que estiver pronto, se der certo, elas voltam aqui no programa para fazer o lançamento efetivo, né, do CD, que tem o título de Viola de Mãe para Filha. Viola de Mãe para Filha. Inclusive, Moíba, eu queria assim agradecer a todos os compositores que têm nos mandado música, sabe? Que o Brasil tem assim pessoas sensacionais, né, que escrevem muito bem. E a gente, às vezes, não coloca essa música todas, né, no CD. Não dá para colocar todas. Mas não é, né, falta de carinho, a gente gosta, né? Quem sabe no próximo CD a gente vai, perfeito, incluindo, né? Porque você já tem mais ou menos o repertório de vocês, mais ou menos ensaiado e preparado. Exatamente. Para a confecção do primeiro CD. É. E a gente tem tido muita sorte, porque a maioria das músicas aí foram, assim, compositores que viram a dupla e fizeram música para a dupla. Beleza. Então tá um CD, assim, bem, bem legal mesmo. Bacana. Viu? É. Bom, agora a Bárbara Viola e Sandra Reis interpretam de Antônio Teodoro e João Batista mais uma das faixas que compõe o primeiro CD da Mamãe e da Filhinha, Maria da Penha. Maria da Penha, mulher forte e arrojada, com lágrimas e labores em sua longa caminhada, na Câmara e no Senado a sua lei foi aprovada. Aprovou o presidente essa lei contra os valentes e nas mulheres dão pancada. Vai acabar com os machões que nas mulheres descem a lenha. A turma do sangue quente vai deixar de ser valente com a lei Maria da Penha. Pagode é um recado no ponteio da viola pros homens que faz barracos, que tem gravata na gola. Se pisar fora da lei, vai dormir numa gaiola. Se agredir as mulheres, vem os homens de boina, moda por ceira de argola. Vai acabar com os machões que nas mulheres descem a lenha. A turma do sangue quente vai deixar de ser valente com a lei Maria da Penha. Que o bruto não ama e da mulher não tem dó. Verdadeiros picos doces que amanhecem no forró. Se a mulher fizer pergunta, nela desce o mocotó. Essa lei foi aprovada para os bons de bancada se hospedar no xiró. homens que nas mulheres descem a lenha. Aturmado sangue quente vai deixar de ser valente com a lei Maria da Penha. Para a rainha do lar, felicidade eu desejo. Eu defendo as femininas nesta viola que eu manejo. Homem que é respeitador, educado contra queijo. Ele bate na mulher somente se ela quiser levar surra de beijo. Vai acabar com os machões que nas mulheres descem a lenha. Aturmado sangue quente vai deixar de ser valente com a lei Maria da Penha. Nós ouvimos com Bárbara Viola e Sandra Reis, de Antônio Teodoro e João Batista, Maria da Penha. E mais uma vez eu vou pedir para a Bárbara dar o endereço eletrônico, o endereço da internet. Isso. Então, Muíbo, sou eu mesma que vou responder, tá? Lá tem apresentações no YouTube, lá no nosso Orkut, que são todas as nossas apresentações na Inesita e em vários outros programas. E lá também tem o contato para shows, bem legais. Beleza. E tem fotos da gente, então várias coisas. Então, só entrar, acessar lá o Orkut e colocar Bárbara Viola e Sandra Reis. Maravilha. E o telefone, reforçando, lá de Botucatu. A operadora é 14-38-14-01-45. Exatamente. 38-14-01-45, 38-14-01-45. E para finalizar, ao vivo, a Bárbara Viola e Sandra Reis interpretam do Valmir do Amaral, Transplante. Por você, mas não sou correspondida. Seu amor se transformou, uma cruz em minha vida. Faço tudo por nós dois, mesmo que seja sofrendo. Mas confesso, estou cansada de te ver sem fazer nada, vendo nosso amor morrendo. Por favor, retire do seu peito esse coração mesquinho. Sou mulher e necessito, pelo menos, de carinho. Não existe outra saída pra acabar com nossa dor. Faça um transplante urgentemente nesse seu peito teimoso. Ressuscite aquele homem que já foi tão carinhoso, que ao meu lado que só pensa em salvar o nosso amor. Transformou uma cruz em minha vida. Faço tudo por nós dois, mesmo que seja sofrendo. Mas confesso, estou cansada noite de ver sem fazer nada, vendo nosso amor morrendo. Por favor, retire do seu peito esse coração mesquinho. Sou mulher e necessito pelo menos de carinho. Não existe outra saída pra acabar com nossa dor. Faça um transplante urgentemente nesse seu peito teimoso. Ressuscite aquele homem que já foi tão carinhoso, que é o meu lado que só pensa em salvar o nosso amor. Faço tudo por você. Que lindo! De Valmir do Amaral, Transplante, que Bárbara Viola e Sandra Reis interpretaram ao vivo aqui no programa Raiz do Brasil, mas é uma das faixas que estará compondo o CD Viola de Mãe para Filha nesses 3 meses, no máximo 4 meses, estará sendo lançado na praça com 14 faixas. Vocês já tiveram a prova. E o papai e a mamãe? Eles ouvem você todo santo dia. Quais os nomes? O meu pai chama Moisés e a minha mãe Neuza. Eles Moisés moram e Neuza. Num sítio ali perto, entre Botucatu e Bofete, né? Ah, que beleza. Eles estão mal, né? Estão muito mal. Morando num sítio assim, que delícia. São, mãe e bo, são pessoas maravilhosas. Eu acredito, que, né? Que, tipo... Você não tem noção do apoio que ele dá pra gente. O vovô e a vovó? Nossa senhora. São lindos, um maravilhosos. E falar que eu quero aquela leitoinha que eu tô com vontade. A pururuca? Tá vendo? E os seus colegas? Então, é isso mesmo. Eu tô sempre, quando eu vou nesse salão, poxa vida, você não mandou um abraço pra gente? Então, pra todo o pessoal do Pedrete e do João Maria. Falar lá, que eu amo muito eles. Lá de Botucatu. Isso. Quero agradecer, Sandra. Também, obrigada. Obrigado, você, pela presença. Nós que agradecemos, Moíbo. Maridão, é isso aí. O Reginaldo, né, que acompanha a gente. Muito obrigado, né? Pela... Agradecer a minha filha, né, por me dar o privilégio de estar com ela. Agradecer todos os ouvintes da Rádio Cultura. Agradecer você, a sua produção, né? Muito obrigado, você. Que é muito bom. Eu digo que as coisas acontecem quando as pessoas se unem, né? É verdade. Então, sim. Tudo é maravilhoso porque existem pessoas maravilhosas que se unem. Obrigada a você. E fica o nosso carinho. Um beijo, até outro a próxima. Um beijo, até a próxima. Bárbara, um beijo, querida. Moíbo, muito obrigada novamente pela oportunidade de a gente estar aqui no seu programa. O meu padrasto também, que veio ajudando, veio acompanhando a gente o achar Reginaldo. O caminho. Isso, obrigado, viu, bem? Obrigada a todos os ouvintes pelo carinho. E que tomarem que todos aceitem nosso trabalho com todo amor, porque a gente faz, Moíbo, com todo amor e carinho. E obrigada a minha mãe também pela oportunidade de estar cantando com ela mais uma vez. Um beijo pra você, meu amor. Outro, Moíbo, obrigada. Agradecendo a Terezinha Campos na produção e direção do programa e a nossa querida Mariana Benetti no apoio de produção. Na mesa de som, Oswaldo Zaramelli, na sonoplastia, Frânio Vanderlei e nas montagens, Carlos Lima. Bom dia, ouvintes. Até amanhã, se Deus quiser. Apresentamos Raízes do Brasil, com Moíbo César Cury. Realização, Rádio Cultura Brasil, Fundação Padre Anchieta. Sábado Cultura, um programa de variedades com música, dicas de lazer, serviços e destaques da nossa programação. Sábado Cultura, todo sábado, das 8 às 11 da manhã.